essa é a família, C-O-R-T-E, ou simplesmente a sigla. Graças aos meus irmãos de correria, VJ é nosso ninho e merece nosso registro. E pros poetas verdadeiros, um gole de absinto é sempre olhar para trás. Respeito aos ancestrais, os MCs de verdade versus os neoliberais. É de amores, amigos, é da labuta ao caderno. De tudo que vivemos vem inspiração pros versos, a pé ou de chinelo com peito verde e amarelo. Alguns desistem da luta e os outros fortificam os elos. Eu sei que as neguinhas, o poder da ousadia, pensou que eu desistiria, por te convida. Ocupem seus lugares, estejam à vontade para presenciar.